fato estou bem longe cansado. Estou. Eu tenho de Jesus saudade. A quanto é que eu vou? Passa. Com pressa, eu quero já.